desabafar pra falar mal de mim. Que vai me deixar? Você foi falando, passando a minha ficha. Você foi me xingando e ela só matando filha. Mandou no celular um recadinho te apoiando. Comentou nossa foto, ô miga, eu te amo. Vou te falar um lance, senta na cadeira. Ela é sua amiga mesmo, você tem certeza? Adivinha quem ficou comigo hoje? Foi ela mesma, adivinha quem ficou comigo? Agora que a frente toma jeito, ela foi dando tapinha nas suas costas. Você saía e ela vinha na minha cola. Que vinha quem ficou comigo hoje. Foi ela mesma, adivinha quem ficou comigo hoje. Foi ela mesma, furou seus olhos com os dois dedos. Agora vi a frente toma jeito. Ela foi dando tapinha nas suas costas. Você saía e ela vinha na minha cola. Adivinha quem ficou comigo? Fique ligado. As Sete Melhores volta a qualquer momento. Só aqui, na sua rádio.